Опять у фонарей надо с ним и здесь у мамы со хорошо лет. Кем я? Eu já não aguento mais. Quero fazer aquilo que eu quiser. Chorar de larga do meu pé. Agora mesmo. Já deu sei se te quero. Acho que não quero. Deixa eu ser de namorar. Já deu sei se te quero. Acho que não quero. Deixa eu ser de namorar. Já deu sei se te quero. Acho que não quero. Deixa eu ser de namorar. Já deu sei se te quero. Acho que não quero. Deixa eu ser de namorar.